Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes. Muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Internet. Hoje é terça-feira, estamos a 29 de março de 2011 e eu sou o Carlos Bonaparte. Estamos a dar início a mais uma edição de Musicália e já sabe que às terças-feiras trazemos-lhe sempre músicas que, por serem cantadas noutras línguas, como por exemplo hoje será o romeno, são músicas que, efetivamente, não têm projeção nenhuma no mercado musical português. Mas nós aqui damos-lhe voz, damos-lhe tempo para ficar também a conhecer estes intérpretes. Stella Schware é como se chama esta intérprete que nos traz uma bem disposta... Aliás, peço desculpa, Stella Enace, ela que nos traz uma bem disposta música, Suare Buna Diminata. É como se chama esta música, então, que vamos ouvir. É ela que vai abrir mais uma edição, a número 191 do nosso Musicália. Ainda para ouvir também Stefan Hurtz, o tema que vamos ouvir, Zori Dizi. É como se chama esta segunda música que vai então preencher o nosso Musicália de hoje, que é então, como disse, inteiramente dedicado à música romena. Mas chama atenção para esta primeira música, é uma música que eu particularmente também gosto muito e gostarei, terei imenso prazer em partilhá-la consigo. Já lhe disse que é de Stella Enace e se chama Suare Buna Diminata. É a música que vai tocar a partir de agora. Suare Buna Diminata. Thank you. Tordes e calem no a mente, perdutem sordes e sordes e drutrim roa, se ouvir escaldatem sordes e să privim și să știm ce luăm și ce dăm vieții noastre dintr-o zi. Și cât sărut ne va încălzi, atât vom fi zor de zi. De alt glas, din alte zori de zi, zori de zi, date vouă, sub o pas, spre alte zori de zi, să privim și să știm ce luăm și ce dăm vieții noastre dintr-o zi. Și cât sărut ne va încălzi, atât vom fi zor de zi. Printre stele e oale să aflu zor de zi, zor de zi. Să privim și să știm ce luăm și ce dăm vieții noastre dintr-o zi. Și cât sărut ne va încălzi, atât vom fi. Acabamos de ouvir Stefan Hurt, ou Stefan Hurt, se preferir. Vamos ficar agora com mais dois nomes, também provenientes da Roménia. Marea Mia Iubire Marea, é como se chama a próxima música. A música é interpretada então por Marina Florea. E este Marea Mia Iubire Marea é uma bonita melodia que é logo depois seguida por Azi, de Angela Cimerea. São os próximos dois temas que vamos ouvir, dois temas provenientes deste mágico país. Bonitas baladas para escutar a partir de agora, sendo que a primeira é então de Marina Florea. Gosto particularmente desta, recordo-lhe o nome, Marea Mea Iubire Marea. É uma bonita balada para ouvir a partir de agora. Poezii, gândindu-mi sorit de fericire.

ouvintes, chegamos ao final desta edição. Mirabella Dauer, Nuti Parazesco e Ubire. É como se chama a penúltima música que vamos escutar nesta edição, a quinta neste caso. Para fechar, Miai Constantinesco, o tema Am Allargate do Stea. São as duas músicas que vão fechar mais uma edição de Musicália, em que lhe trouxe hoje música romena. Temos que passaram pela primeira vez hoje. Há muito que os tínhamos aqui, mas surgiu hoje apenas a oportunidade. E vão continuar a passar temas que não tínhamos até aqui passado. Portanto, vão passar aqui novamente músicas que estará a ouvi-las pela primeira vez. Acredito que pelo menos em 99% dos casos assim seja. Pois muito bem, ouvintes, vamos hoje então ficar por aqui. Vamos fechar com Mirabella Dauer e o tema Nuts Parazesco e Ubire. Fique bem. Já a seguir, José Manuel Rasteiro traz-lhe JMR. Até amanhã. Viața merge înainte, cine crede, cine minte, cine a trădat să spună, a mea dragoste nebună. Într-o lume fără nume, dragostea poate să adune fericire și durere, și iubire și tăcere. Nu te părăsesc, iubire, pentru clipă de amăgire. N-am să plec de lângă tine, dacă tu vei fi cu mine. Ce-ar fi marea fără soare? Ce-ar fi câmpul fără floare? Ce-ar fi astăzi fără mâine? Ce-ar fi viața fără tine? Când eram copil de șchioapă, stelele priveam. Le vedeam așa aproape și mă minunam. Pe cea mai luminoasă s-o prind atunci am vrut, dar mai a fost dezamăgirea fiindcă n-am putut. Am ales plecat după o stea, ce-n viață mi-a apărut pe un drum neștiut. Ea a venit din infinit și lângă ea astăzi sunt fericit. Am alergat după o stea, ce gândul mi-a înaintat și l-a înalpat. Ea a venit din infinit și lângă ea astăzi sunt fericit. Eu n-aș fi crezut vreodată că am să te aleg. Din eterul plin de stele, taina să-ți desleg. Stăteai așa departe de fericirea mea și astăzi ești atât de aproape tu și dragostea. Am alergat după o stea, ce-n viață mi-a apărut pe un drum neștiut. Ea a venit din infinit și lângă ea astăzi sunt fericit. Am alergat după o stea, ce gândul mi-a înaltat și l-a înalpat. Ea a venit din infinit și lângă ea astăzi sunt fericit. Am alergat după o stea, ce gândul mi-a înaltat și l-a înalpat. Ea a venit din infinit și lângă ea astăzi sunt fericit.